Book 2 66 66 ضمائر الملكية 1 Determinantes possessivos 1 أنا ياء الخاص بي Eu meu minha أنا لا أجد مفتاحي. Eu não encontro a minha chave. أنا لا أجد تذكرة سفري. Eu não encontro o meu bilhete. أنت كاف الخاص بك. Tu, teu, tua. هل وجدت مفتاحك؟ Encontraste a tua chave? هل وجدت تذكرة سفرك؟ Encontraste o teu bilhete? هو هاء الخاص به. Ele, dele. هل تعرف أين مفتاحه؟ Sabes onde está a chave dele? هل تعرف أين تذكرة سفره؟ Sabes onde está o bilhete dele? Hia. Ha. Al-khass biha. Ela, dela. Qad da'at nuqudaha. O dinheiro dela desapareceu. Wa qad da'at aydan bitaqatuha al-i'timaniya. E o cartão de crédito dela também desapareceu. Nahnu na al-khass bina. Nós, nosso, nossa. Jadduna marid. O nosso avô está doente. Jaddatuna bi'afiya. A nossa avó está bem de saúde. Antum, antunna, kum, kun. Al-khass bikum. Bikun. Vós, vosso, vossa. Aina abukum, ya atfal? Meninos, onde é que está o vosso pai? Aina ummukum, ya atfal? Meninos, onde está a vossa mãe?